Thank you. no, no me abro. Ponto 4. Pronto. Guarulhos, nível 360, autorizado. Via rodas plano de voo, pista 1 a 0, primeira curva direita, subida da EL, transição Motiva, 5143, no transponder controle 208. 360 Guarulhos, conforme o plano, decola da 10 com curva direita da EL Motiva, 5143 no 208. Corrigindo 5153 no transponder. 5153. Portal 1 no chame pronto. Confirme? Portal 01, tá correto, chame pronto. Chamarei pronto. Bom, bom dia, São 3601, com informação Delta, autorização, São Paulo. Bom dia, Delta confere, 360 Congonhas autorizado, via rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva direita, subida da EL, transição Motiva, aciona 5154, transponde, controle 120 desse 8. 360 autorizado, São Paulo, nível 360, via rota do plano, decola 1-0, curva direita, saída da EL, transição Motiva, 5154, transponde, 120 desse 8, controle. Correto, portal 9, chame pronto, 3601. Paulo, voo no ano mesmo, por estacionamento. Oi? Autorizar acionamento, chame táxi, 3601. Autorizar a chamada táxi, está 3601. Para o tráfego 1161, temos um total de 143 a bordo, alternado com fim, 4 horas e 28 minutos. Voo 1161, táxi autorizado à direita via Índia no ponto de espera 1895, 1019, bom voo. Sim, via Índia no ponto de espera 1895, obrigado, bom dia. Dois Salvador, bom dia. Gono 161 no ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, 161 na linha decola no 0, vento 190 com 11. A linha decola 190 com 11, Gono 161. São 3601 para o táxi 158 a bordo, 3 horas 55 até na Galeão. São 3601, táxi autorizado até o ponto de espera pistona 0 via Índia, torre 1895019, Paulo. 19, táxi via Índia, ponto de espera 195 a torre, São 3601, no bom dia. Gono 161, decolou 28, controle 119, 120, decimal 8. 208, bom dia. Salvador, bom dia, Gono 161. O 1161, bom dia. Contato radar na decolagem, desculpa ver a saída da El, transição Motiva, para o nível de voo 360. Gente, Gono 161, poderia voar direto Motiva? Pode 2 no flash, está autorizado voar direto Leda. Direto Leda, Gono 161. Torre Salvador, bom dia, São 3601 no ponto 3010, pronto. Bom dia, São 3601 na linha e decola pista 10. Vento 180 graus com 12 nós. A linha decola 10, São 3601. Papá, qual a possibilidade de voar morte agora presente, Gono 161? Faça a coordenação com o centro. Confirme. Aguarde coordenação com o centro recíproco. Ok, muito obrigado. Uno mantém a saída. Vai ser possível voar direto no motor. Copiei só o início da sua transmissão e o final. Mantém a saída, igual ao Neon. Correto. Bom dia, contato radar na decolagem, suba via saída da EL transição Motiva, para o link de voo 360. Via da EL transição Motiva para o 360, tá 360. Uno 1161, chama agora o centro Recife, 125-1 alterne, 133-25. 25-1-3325, bom dia. Salve Salvador, muito bom dia. É o Golfo Tango Mais, rota 12, parte 1. Preciso autorização de reboque para o gate 9 do parte 1, coordenação com o fiscal de parte. Chama o término do reboque. Matheus, entendo. São 3601, nos chama agora o centro Recife, 125-1, alterno 133-25. Recono 3325, São 3601, bom dia. Olá, Salvador, Golfo Tango Mike, formando o término do reboque, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, boa noite, azul 4959, nível 1459, posição coral com a Delta. 4959, boa noite, contato radar, agora 61 milhas flash Salvador, pela proa de mar e repartindo de as descidas. Solicita Duna, se possível, 4959. Está autorizada a proa de Duna, repartindo de as descidas, ou azul 4959. Duna, repartindo de as descidas, 4959, graças. controle, o azul 419, 59, sabe de onde descer. 959, desça para 2.000 pés, o ajuste no 019 e reporte no localizador. 2.000 no 099, vai reportar o lote, o azul 419, 59. Charlie X-Ray Tanabata, decola da 17. Gente, o nível solicitado é o 085. Salvador Sierra Sierra, Quebec Zulu, nível 085, correto? Questão 35. Aciona 5151 no transponder controle 208. Correto, quanto no bordo? Aciona 14.1895.019, bom voo. Acionamento critério, chama táxi. Valeu, Charlie X-Ray. Vai estabilizando o localizador, 4959. Pode confirmar se o senhor já recebe o glide? Confirme. Pode confirmar se o senhor já está recebendo o glide? Afirmo, lock glide. Data está autorizada a final do procedimento LS, chame a torre em 1895. 895, graças. Corre Salvador ou Azul? 4959, ainda negativo contato visual, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Sente, continua a aproximação, aguardando autorização, 4959, Azul. Interceptação, reporte para ingresso, captura 35. Outro 959, contato visual, livre pouso no 0, vento 180, conduz. Autorizando o pouso no 0, azul, 4959. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 35, reporte quando pronto para decolagem.